Fecheiro 2, primeira parte: As Batalhas e os Amores dos Homens. Página 13, capítulo 1: O Banquete dos Corvos. Many a highland chieftain fought, many a gallant man did fall. Death itself were dearly bought, all for Scotland's king and law. Will you no come back again? Tradução: muitos chefes militares lutaram, muitos homens galantes caíram por terra. A própria morte cobrou um alto preço, tudo pelo rei e a lei da Escócia. Fim de nota do tradutor. 16 de abril de 1746. Estava morto. No entanto, o seu nariz palpitava dolorosamente, coisa que lhe era estranha, dadas as circunstâncias. Ainda que depositasse uma considerável confiança no entendimento e na graça do seu Criador, sentia a culpa que a todos nos traz, a possibilidade do inferno. Ainda assim, pelo que tinha ouvido falar sobre o inferno, parecia-lhe improvável que os tormentos reservados aos seus infortunados habitantes pudessem restringir-se a uma dor de nariz. Por outro lado, aquilo não podia ser o céu, tendo em conta várias coisas. Para começar, ele não o merecia. Também não tinha pinta de ser. E duvidava que uma fratura de nariz estivesse incluída nas recompensas para os abençoados e não para os condenados. Sempre imaginara o purgatório como um lugar cinzento e as vadias luzes avermelhadas que o ocultavam em tudo lhe pareciam adequadas. A sua mente clareava e voltava com lentidão a sua faculdade de raciocínio. Bastante incomodado, disse a si próprio que alguém deveria atendê-lo e dizer-lhe exatamente qual era a sua sentença, até que tivesse sofrido o suficiente para se purificar e entrar por fim no reino de Deus. Enquanto esperava, começou a fazer o inventário de qualquer outro tormento que se lhe exigisse suportar. Tinha numerosos cortes, pisaduras aqui e ali. Estava quase seguro de ter fraturado outra vez o dedo anular direito. Era difícil protegê-lo pelo modo como sobressaía com a articulação paralisada. Mas nada disso era tão mau. O que mais? Claire. O nome apunhalou-lhe o coração com a dor mais atroz que o seu corpo tivesse suportado até então. Se ele de facto tivesse um corpo, de certeza que a sua agonia duplicaria. Sabia que iria ser assim quando a mandou de volta para o círculo de pedra. A angústia espiritual poderia ser entendida como a condição essencial no purgatório e a expectativa dele sempre foi que a dor da separação seria a sua principal punição. Suficiente, pensou, para expiar qualquer coisa que ele tivesse feito, incluindo homicídio e traição. Ignorava se as pessoas do purgatório lhe permitiam rezar, mas tentou mesmo assim. Senhor, orou, que ela esteja a salvo, ela e o nosso filho. Estava seguro de que Claire teria chegado ao círculo. Com só 2 meses de gravidez, ainda era rápida nas pernas e teimosa, como nenhuma outra mulher que conhecesse. Mas se tinha conseguido efetuar a perigosa transição para o lugar de onde tinha vindo, deslizando precariamente pelos misteriosos estratos que jaziam entre o depois e o agora, indefesa no abraço da rocha, não o saberia jamais. O mero facto de pensar tal coisa bastou para esquecer até o palpitar do nariz. Ao retomar o inventário interrompido do seu estado físico, afligiu-se mais do que o costume ao descobrir que parecia faltar-lhe a perna esquerda. A sensação parava na anca, com uma série de ferroadas que lhe faziam cócegas na articulação. Provavelmente teria a perna de volta, fosse quando finalmente chegasse ao céu, ou pelo menos ao dia do julgamento. E no fim de contas, o seu cunhado Ian Lá se arranjava com o pedaço de madeira que substituía a perna perdida. Aquilo feriu-lhe a vaidade. Ah, era isso. Um castigo destinado a curá-lo de pecado da vaidade. Apertou mentalmente as mandíbulas, decidido a aceitar o que viesse com força e com tanta humildade quanto a pudesse. Ainda assim não pôde evitar alongar uma mão exploratória ou que estivesse a servir-lhe mão para ver onde terminava agora o membro. A mão chocou com algo duro. Os dedos embaraçaram-se em cabelo úmido e enredado. Sentou-se bruscamente e, com algum esforço, rompeu a capa de sangue seco que lhe selava as pálpebras. A memória voltou numa enxurrada, fazendo-o rosnar em voz alta. Tinha-se equivocado. Estava no inferno, sim. Mas, desgraçadamente, James Fraser não estava morto, depois de tudo. O corpo de um homem jazia atravessado por cima dele. O peso morto achatava-lhe a perna esquerda, o que explicava a ausência de sensibilidade. A cabeça, pesada como uma bala de canhão, descansava de bruços sobre o seu abdómen. O cabelo endurecido caía escuro sobre o lenço molhado da camisa. Ergueu-se bruscamente, tomado de pânico. A cabeça do homem rodou até ao seu colo e um olho entreaberto mirou-o através das protetoras mechas de cabelo. Era Jack Randall. A sua fina jaqueta vermelha de capitão estava tão escurecida pela umidade que parecia quase negra. Jamie fez um lerdo esforço para afastar o cadáver, mas deu por si assombrosamente fraco. A sua mão esticou-se debilmente contra o ombro de Randall. O cotovelo do outro braço cedeu de súbito quando tratou de apoiar-se. Estava outra vez tombado de costas, com o céu cinzento da nevasca vertiginosamente por cima dele. A cabeça de Jack Randall movia-se obscenamente no seu ventre, para cima e para baixo, ao compasso do seu esforço. Pressionou com as mãos o solo pantanoso. A água elevou-se entre os seus dedos, fria, empapando a parte posterior da sua camisa, e retorceu-se para um lado. Enquanto se debatia no solo, lutando com o amarrotado tartan, chegaram-lhe sons acima do uivar do vento de abril, gritos longínquos e gemidos, como um lamento de fantasmas no vento, e acima de tudo o grasnido dos corvos, dúzias de corvos, a julgar pelo ruído. Aquilo era estranho, pensou vagamente. As aves não voam com semelhante tormenta. Com um esforço final, conseguiu libertar o tartan de debaixo do corpo e cobriu-se com ele. Ao esticar-se para cobrir as pernas, viu que tinha a saia e a perna esquerda empapadas de sangue. O espetáculo não o afligiu. Oferecia um vago interesse pelo contraste das manchas vermelho-escuras contra o verde acinzentado do marasmo que o rodeava. Os ecos da batalha esfumaram-se dos seus ouvidos e abandonou o campo de Culloden entre o lamento dos corvos. Acordou muito depois ao ouvir chamar o seu nome. Fraser, Jamie Fraser, está aqui? Não, pensou aturdido, não estou. Onde quer que tivesse estado durante o momento de inconsciência era um lugar melhor do que aquele. Jazia num pequeno declive, meio encharcado de água. A chuva parara, mas não o vento. Assobiava por cima daquele terreno pantanoso, cortante e gelado. O céu escurecera até quase tornar negro. Devia ser o fim da tarde. Vi-o descer por aqui, digo-te eu, ali perto daqueles juncos. A voz soava longe, apagando-se enquanto discutia com alguém. Um sussurro roçou-lhe o ouvido. Ao girar a cabeça, viu um corvo sobre a relva, a 30 centímetros de distância, um borrão de penas negras agitadas pelo vento, que o olhava com um olho brilhante, como se decidisse que ele não representava qualquer ameaça, moveu o pescoço com desenvoltura e afundou o bico afiado e gordo no olho de Jack Randall. Jamie agitou-se com um grito de asco, que pôs o corvo em fuga, dando grasnidos de alarme. Sim, por ali. O som de passos chapinhando no solo pantanoso, uma cara diante dele e a bem-vinda sensação de uma mão no ombro. Está vivo. Vem, MacDonald, vem, dá-me ajuda. Não poderá caminhar sozinho. Eram quatro. Levantaram-no com bastante esforço. Os seus braços pendiam inertes sobre os ombros de Ewan Cameron e Ian McKinnon. Teria preferido dizer-lhes que o deixassem. Ao acordar, tinha recordado a sua intenção de morrer. Mas a doçura daquela companhia era irresistível. O descanso tinha devolvido a sensação da sua perna dormente, fazendo-o compreender a gravidade da ferida. De qualquer modo, morreria cedo. Graças a Deus, não morreria só na escuridão. Água? A borda do cálice foi pressionada contra os seus lábios. Ergue-se o suficiente para beber, com cuidado, para não derramar a água. Uma mão pressionou-lhe a testa durante um segundo e foi retirada sem comentários. Estava a arder. Quando fechava os olhos, podia sentir as chamas por trás deles. Os arrepios acordavam os demónios que dormiam na sua perna. Murtagh tinha um pressentimento horrível quanto ao seu padrinho, mas nenhuma recordação que lhe desse forma. Murtagh morrera. Sabia que assim tinha acontecido, mas ignorava como ou porque o sabia. Metade do exército das Terras Altas tinha morrido massacrado. Pelo menos assim deduzira ao ouvir os homens conversarem no estábulo, ainda que ele próprio não recordasse a batalha. Não era a primeira vez que combatia com um exército e sabia que essa perda de memória não era estranha entre os soldados, ainda que nunca a tivesse experimentado pessoalmente. Está tudo bem, Jamie? Ewan, ao seu lado, soergueu-se sobre um cotovelo, a cara pálida de preocupação à luz da aurora. Uma ligadura manchada de sangue envolvia-lhe a cabeça e tinha marcas cor de ferrugem na gola da camisa, talvez por causa do ferimento de uma bala que lhe passara de raspão no couro cabeludo. Sim, cá me arranjo. Lançou uma mão para tocar Ewan no ombro, em sinal de gratidão. Ewan deu-lhe umas palmadinhas e voltou a deitar-se. Os corvos voltaram. Eles próprios, negros como a noite, tinham ido misturar-se com a escuridão, mas regressaram com a alvorada. Pássaros da guerra, os corvos tinham vindo banquetear-se com a carne dos caídos. Pensou que também os seus olhos poderiam ter sido debicados assim, tão cruelmente. Sentia a forma dos seus globos oculares por baixo das pálpebras, redondos e quentes, pedaços gelatinosos e suculentos, rolando para cima e para baixo, procurando em vão o esquecimento, enquanto o sol que se erguia tornava as suas pálpebras da cor do sangue. Quatro dos homens falavam baixinho ao lado da única janela. Deitar a correr? Disse um, assinalando para fora com um gesto da cabeça. Por Deus, homem, aquele que está em melhor estado mal pode andar. E seis de nós não estão em condições de dar um passo. Se podes fugir, vai-te, disse um homem ao fundo. Assinalou com uma careta a sua própria perna, envolvida nos restos de uma colcha maltrapilha. Não fiques aqui por causa de nós. Duncan MacDonald afastou-se da janela com um sorriso lúgubre, abanando a cabeça. A luz da janela recortava as linhas rudes do seu rosto, acentuando as rugas de fadiga. Não, esperaremos, disse. Para começar, os ingleses multiplicam-se com piolhos por aqui. Da janela consegue-se vê-los em bandos. Neste momento ninguém poderia escapar inteiro de Drumossi. Nem sequer os que fugiram ontem do campo de batalha poderão chegar longe, interveio McKinnon com suavidade. Não ouviste as tropas inglesas que marchavam durante a noite em passo rápido? Acreditas que lhes custaria muito derrubar o nosso miserável grupo? Não obteve resposta. Todos sabiam demasiado bem. Antes da batalha já eram muitos os escoceses que mal podiam manter-se em pé, debilitados como estavam pelo frio, a fadiga e a fome. Jamie voltou a cara para a parede, rezando para que os seus homens tivessem tido tempo suficiente para partir. Lallybroch estava muito longe. Se conseguissem distanciar-se bastante de Culloden, era improvável que os capturassem. No entanto, Claire tinha-lhe dito que as tropas de Cumberland assolariam as terras altas, adentrando-se mais e mais na sua sede de vingança. Desta vez, ao pensar nela, só sentiu uma onda de terrível nostalgia. Meu Deus, tê-la aqui. Sentir as suas mãos curando as minhas feridas, acolhendo-me a cabeça no seu colo. Mas ela foi-se. Está a 200 anos de distância. Graças ao Senhor. As lágrimas gotejaram-lhe lentamente entre as pálpebras fechadas. Senhor, que esteja a salvo, rezou. Ela e a criança. A meio da tarde, o ar carregou-se subitamente de um cheiro a queimado. Entrava pela janela sem vidros, mais denso do que o fumo de pólvora negra picante, com um cheiro vagamente horrível, por lhe recordar carne assada. Estão a queimar os mortos, disse MacDonald. Durante todo o tempo em que estiveram na cabana, ele mal se tinha afastado do seu assento junto à janela. Ele mesmo parecia uma caveira, com o cabelo negro pelo carvão e amassado como a terra, recolhido atrás para descobrir um rosto entre os que sumavam todos os ossos. Aqui e ali, no marasmo, soavam estalos leves, disparos de pistola, os tiros de misericórdia administrados pelos oficiais ingleses, dotados de alguma compaixão, antes que um pobre diabo vestido de tartan xadrez fosse lançado à pira com os seus camaradas mais afortunados. Quando Jamie levantou os olhos, Duncan MacDonald continuava sentado junto à janela, mas tinha os olhos fechados. A seu lado, Ewan Cameron benzeu-se. Queira Deus que nós recebamos a mesma misericórdia, sussurrou.